Jim, azul 4007. Para cópia, informação é com nível 680 Campinas, 680 Rio de Janeiro. 38 Rio de Janeiro, saia quadrada, senhora voz, quadração, informação é correta. Aguardando a autorização, a saída prevista seria qual? Seria da El, transição de inércia. Da El de Mer, aguardando na escuta. Contact, Azul 4007, tem 88 a bordo, 2 horas e 30, alterna. Eu copiei 88 e 3 e 30, confirme a autonomia. Perdão, confirme a alternativa? Campinas, 88 a bordo. 88, 3 e 30, Campinas, correto? Correto, para o táxi. Tem táxi autorizado, senhor, até o ponto de espera 35, ajuste no 0. 1-1. Quanto espera da 35 chama para ingresso do 47, senhor? Gente, autorizado até o ponto de espera da 35, no ponto de espera chamará para ingresso do 403, 407. Salvador 6700 da Web. Prossiga, senhor. Por gentileza, a pista azul vai ser 1-7 ou vai ser 1-0? 1-7, senhor, até a 6h30. Ok, muito obrigado. Reporte alinhado e pronto, pistão no 7, azul 4007. E autorizado ingresso, TEC-TREC, na linha de porta era alinhado, 1-7, azul 4007. 007 autorizado a decolar vista no 7. O vento é de 290 graus, 02 nós, ajuste no 09. Deve decolar, tem um azul, 4007, obrigado. Contra 007, decolado aos 38, chama agora o controle 1 no 9.8, senhor, bom voo. 19.8, obrigado. Salvador, muito bom dia, o azul 4007. 07, chame Recife, ano 288, ou terno 3325. 288 ou 3325, obrigado, bom dia.